Defensoras do Brega, se vai meu pará, só no caqueado. Alô, Pará! Olha o swing! Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Repite, repite. Simbora, defensoras do Brega! Vamos swingar! Isso é bom. Eita, swing gostoso, pai.